eu só peço alguns minutos de atenção para que eu possa dedicar essa canção. Pense em alguém que você ama, além da cama. Alguém que te quer bem, quer ver sua felicidade, quer ver você sorrindo, alegre, de bem com a vida, leve. Alguém que faça você esquecer os problemas do dia a dia ou das covardias que existem dentro da nossa periferia. Uma canção suave para que possa tocar seu coração. Me dá vontade de te abraçar e falar baixinho ao seu ouvido. Sentir o perfume dos seus cabelos lisos. Seus olhos são lindos, o brilho do seu sorriso é tudo que eu preciso. Te dar o meu carinho, brindar numa taça de um bom vinho, passear de mãos dadas pela praça e namorarmos até de madrugada. A noite estrelada, a lua iluminada, a imaginação ganha asas. Esqueço de tudo, não lembro de nada. Não é um conto de fadas, mundo de fantasias. Não liga pro que os outros falam, demagogia. A noite é uma criança mal criada por suas madrinhas. Eu penso num convite, viagem para a ilha. E ela vive no país das maravilhas. Lá está ela, debruçada na janela, na sacada da varanda, a imagem de uma tela tão bela. Enquanto eu sou a fera, uma cena de novela, ao som de uma mensagem sincera. Ah, quem dera. Só por uma vez, só mais uma vez, que venha a ser a última chance. Só por uma vez, que venha a ser a última chance. A primeira vez sempre é a última chance. A primeira vez. A primeira vez sempre é a última chance. Te juro, meu amor, vai te amar como eu te amei. Nada vai mudar, nem o tempo vai passar. Oh, meu amor, te juro, meu amor, que ninguém vai te amar como eu te amei. Nada vai mudar, nem o tempo vai passar. Oh, meu amor.